um canal do teu amor, ministro de louvor, levita do teu céu. Faz de mim um adorador da arca, condutor, sacerdote fiel, um canal do teu amor, ministro de louvor, levita do teu céu. Eu te adorarei, eu te bendirei, eu levantarei um altar pra te te adorar.